Cangrejito, cangrejito, cangrejito de coral. Cangrejito, patas chuecas que no sabe caminar. Siempre de costado viene y va. Siempre de costado, cangrejito de coral. Cangrejito, cangrejito, cangrejito de coral. Cangrejito, patas chuecas, que no sabe caminar. Siempre de costado.